Start now, Lip Jerks. Anything like this before. Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill. Oh, it stinks. Someone's still alive. Over there. Começando o 13º Game Track aqui no blog do MLX. Hoje estamos aqui com a presença do Gnu. Yo. Nossa, isso é horrível. Yo. Yo. E com a presença do Hidan. E com a presença do Pen. Do quê? Tava aqui. E com a presença do Sr. B. Olha só que bonito. Fala aí, galera. Então, né, eu sou o Zavaza, né, e a gente tá aqui no 13ª edição do podcast, né, do Game Track. Hoje a gente vai utilizar esse número sugestivo, né, a gente tá gravando numa sexta-feira. Pena que não é uma sexta-feira 13, pra ficar mais bonito ainda, mas a gente vai falar de jogos que combina com sexta-feira 13, tem temática de horror ou survivor, né? Hoje a gente vai falar a respeito de jogos aí que envolvem a temática de medo ou sobrevivência em meio ao caos, etc. Ou não, né? Vai fazer toda essa contextualização, citar os principais compositores das músicas que envolvem todos os jogos que a gente vai falar, mas isso vai ocorrer só depois da leitura de e-mails. Então vamos lá. E mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no podcast Game Track do Melo X, né? Hoje eu tô aqui com o Hidan. E aí, pessoal? Então, a gente teve até relativos bons comentários e e-mails relativo ao cast onde as gurias, né, participaram com a gente. E antes de começar a leitura realmente, a gente vai deixar alguns recadinhos aqui. Recadinhos clássicos de sempre e alguns recados novos, né? O primeiro recado aí é que a gente tem o Twitter, né? Se você quiser seguir a gente no @MeloX. E o e-mail, né, que a gente faz a leitura aqui é o gametrack.mlx@gmail.com. Agora, os recados de novidades, né, ou entre aspas, né, o Hidan aí tá com uma coluna semanal aí de Final Fantasy, né, Hidan, fala um pouquinho do que é essa coluna. Então, pessoal, eu tô fazendo uma coluna semanal sobre a série Final Fantasy. Meu objetivo é pegar todos da série cronológica. Já fiz minha primeira com Final Fantasy 1, que foi postado segunda-feira passada. E agora, terça-feira, vai ser postado o segundo, que é de Final Fantasy 2. Eu vou seguir com a ordem. E vejam lá, é um review bem... tá bem massa. Ah, tá bem massa, o pessoal tá gostando bastante. Bom, outro comentário aí que a gente tá com a... a gente tem as colunas aí que vale a pena citar, né? Que é o Old School lá do Digo Cozin, né? Eu lanço quinzenalmente a coluna Play Now, né? Que eu coloco opções de jogos em Flash, falo um pouquinho sobre ele, como que é a jogabilidade, faço uma avaliação, na minha opinião, de bosta, né? Mas é isso aí. E também... a gente tá participando do Top Blog, né? Top Blog lá, a gente tá participando da categoria de games. Tem um linkzinho que eu vou deixar aqui no post. Eu também ali no topo superior esquerdo da página, a gente tem o link pra você acessar lá. Então, por favor, se você tá curtindo nosso trabalho, vote na gente. Se você não tá curtindo, também vote na gente. E se você não tá fazendo nada, vote na gente, né? A gente precisa de voto de todo mundo aí, né? Então, vote na gente. É isso aí. Bom, relativos ao cast número 12, né? Vamos começar com a leitura de comentários. Pô, então, deixa eu começar aqui. Eu tenho um comentário pro Leonardo. Então, conheci o blog através do Twitter das Gurias Nerds e gostei bastante. Ouvi o Game Track de Need for Speed e esse último com elas. Gostei de ambos. Estava meio receoso com os pedidos que elas poderiam fazer, mas depois de ter ouvido o tema do Orochi, de Star Fox, qualquer desconfiança caiu por terra. Continue um ótimo trabalho no site e nos cast, Leonardo. É isso aí, valeu, Leonardo, aí, né? Cara. É isso aí, Leonardo, pela participação e pelo comentário, né? Pode ver que, além do Leonardo, tem muita gente conhecendo o cast a partir de agora, né? Tem até um comentário que eu vou ler na sequência aí, então sejam bem-vindos, né? O segundo comentário aqui é do Lucas Moraes, ele comenta assim, muito legal o podcast. Eu queria dizer que comecei a ouvir o podcast de vocês por causa do jabá feito lá no MRG, e agora escutei todos os cast de vocês. E uma dica, seria legal colocar o nome das músicas que você coloca de fundo ou alguns takes, porque eu não lembro da maioria dos sons e gostaria de baixá-la ela. É isso aí, no mais, nada mais. Bom, a gente tá pensando na possibilidade de colocar isso, mas se vocês quiserem pedir essa música, pode mandar e-mail pra nós que eu mando pra vocês aí, não tem problema. Bom, então aqui o terceiro comentário é do Wesley Pires. Olá, senhores do Medo X. É o Wesley Pires dando o ar de desgraça novamente ao ambiente. Nossa. Vou dizer que o vídeo novo tema do Orochi foi ótimo. Pois a host da série Coffee é boa, mas nunca tinha tido curiosidade em correr atrás das músicas temas e coisas do tipo. Meu, Coffee é muito massa. Aham, muito foda mesmo. Voltando. A Clash in the Big Bridge é um caso peculiar, pois no original da série, tema apenas daquela parte da ponte gigante no mundo de Galuf, onde culmina com uma batalha contra Gilgamesh. Porém, ficou tão icônica na antagonia que a música virou o tema de Gilgamesh. Tanto é que todas as suas aparições rola a música dele, que aliás essa música é muito foda. Um exemplo disso é na série Final Fantasy XII, de PlayStation 2, onde Gilgamesh e Ekdu são Agrank Marks. Não faço ideia o que é isso. E na última caçada deles toca essa música. Foda, né? Meu, essa música é clássica, tá? Chega de lenga-lenga, espero pelo próximo. E a voz das meninas são lindas. Muito gostoso de ouvir. Ômega abraço. É isso aí, Wesley Pires, lá do No Reset e do Omega Cast, né? Então é isso aí. Então, vou ler o primeiro e-mail aí que veio, né? O primeiro e-mail veio do Denis, lá do Otacast, né? Ele diz assim, cara, conheci o podcast de vocês há pouco tempo e realmente estou pensando há algum tempo que estava fazendo falta de um podcast musical sobre músicas e jogos. Muito bom esse episódio, ainda mais com a presença das gurias. Como parte de um podcast de cultura japonesa, não poderia deixar de indicar a vocês um episódio sobre músicas de jogos de animes. Bom, agora eu sou ouvinte assíduo de vocês. Continuo um bom trabalho, abraços e até o próximo cast. E o outro e-mail que eu vou ler também, que é bem rapidinho, que é do Evandro Felipe, né? Ele diz assim, muito bom esse game track, fiquei impressionado, pois tocaram músicas de jogos que eu gosto muito, Wild Arms e Tossed Arms. E eu nunca ouviria essas músicas em um podcast, porque os dois jogos são bem desconhecidos. E o que mais surpreendeu foi o fato de que tem sido uma garota que lembrou dos jogos, né? Escolheu as músicas. Viva as gurias nerds! Clash on the Big Bridge é legal. Tem uma versão dela que é demais, da banda de metal do Nobuo Uematsu, os Black Maids. É isso aí, continuem assim. Bom, esses foram os e-mails e comentários relativos ao último Game Track, né? Então vamos voltar aí pra o nosso game track de terror e sei lá, que sei lá como a gente pode classificar isso, né, Rida? Stars. É isso aí, então até daqui a pouco, pessoal. Até, falou, pessoal. Brincadeira, voltando da leitura de e-mails, né? Eu tentei fazer uma versão meio feia ali. E vamos começar aí com e vamos começar aí com as opções do Ridan, né? Pô, então, pessoal, a primeira música que eu vou escolher vai ser do clássico. Nossa, jogo muito velho, tá? Eu jogava demais na minha infância. Tá, nem tanto, mas joguei. O jogo é chamado Parasite Eve e ele é de 98. A música que eu escolhi foi a música Primal Eye, que é a música que toca na abertura. E ela é composta por Yoko Shimomura, que é uma... Ela trabalha na indústria de música de games e é considerada a melhor compositora de games do mundo. Ela já fez participação em vários jogos. Jogos legais, tipo, ela já teve participação no Street Fighter 2, teve participação em Kingdom Hearts, todo da série, teve participação em Super Mario RPG, entre muitos outros jogos que, se eu citar todos, tipo, a lista é gigante. Não, mas pode deixar de esquecer de citar o Final Fight, né? Também ela fez a trilha ali do Final Fight, que ficou bem foda também. Também fez de Phantasy Star, de uns outros jogos. E, bom, agora falar um pouco sobre o jogo, né? O jogo, ele é um jogo de PlayStation 1, ele se passa com você sendo a protagonista, que é Alia Bria, que ela é uma agente da polícia de Nova York. E ela vai numa ópera com um caso dela, e nisso a cantora acaba queimando todo mundo mundo só cantando. Daí a história vai decorrer disso. Eu lembro da abertura do jogo, cara. Eu achava muito foda, porque eu via aquelas pessoas queimando. E eu lembro de uma outra cena memorável, assim, do jogo, que era uns ratinhos, assim, comendo a pílula do demônio e virando bestas, assim, meio louco, cara. Pô, tem um crocodilo também, né? Não, cara, tem muita criatura estranha nesse jogo. O máximo que, tipo, tudo é feito por através de experiências. Um negócio bem, bem tenso. Bom, chega de enrolação, né? Vamos pra música, então. Toca aí Primal Eyes de Parasite Eve. Agora, mudando de jogo, um pouco mais tenso do que Parasite Evil, o próximo jogo que eu entro agora é Silent Hill. É uma série que é composta de 4 jogos oficiais e mais alguns spin-offs, além do filme que foi lançado. Isso. Além de comics, e além de livros ou fanfics. Além tipo, de fanfics série de bonecas infláveis também. Além de fanboyismo da galera. Tá bom. Tá bom, Guino, continua. É um jogo muito foda de Game Survivor, tem um clima muito pesado, é muito terror psicológico o jogo tem. Apavora! A história básica do jogo se rola em volta da cidade, chamada Silent Hill. E o primeiro jogo, a história básica do primeiro jogo é sobre Harry Manson, né? Que ele está viajando, aí acontece um acidente perto da cidade de Silent Hill e ele vai para dentro da cidade. A policial Sibyl pega ele e leva para dentro da cidade, né? Salvando ele do acidente. Aí ele acorda na cidade, só que ele tem que achar a filha dele, que ele não sabe onde está, a filha dele, Cheryl. E a história basicamente do primeiro é isso. Ele tem que achar a filha nessa cidade que ele não conhece, muito estranha. Ela é toda cheia de neblina e durante o jogo vai aparecer alguns monstros. Você tem que enfrentar. E a primeira música que eu escolhi é a música tema do jogo, a música tema da série. Essa música é a música principal de todo Silent Hill. Se você começa a ouvir o começo, os primeiros 5 segundos da música, você fala Silent Hill. Tipo, toda vez que toca, todo mundo sabe, é Silent Hill e todo mundo entra em orgasmo por causa disso. Mas é verdade, porra. É foda pra caralho essa música. O tema de Silent Hill, a música se chama Silent Hill. Então toca aí. We'll be right back. voltando aí, galera, esse é o tema do Silent Hill. A música, como todas as outras músicas do Silent Hill, foi composta por Akira Yamaoka. O nome complicado. Por que não tem nome complicado essa porcaria? Ele é um compositor japonês de games que criou várias músicas para Konami, principalmente. Ele fez todas as músicas de Silent Hill. Ele é o principal compositor da série Silent Hill. E na discografia do Akira também entra Smart Ball, Parkster, que eu não faço ideia que jogo é esse. Ele fez também a discografia para a International Superstar Soccer Pro, Superstar Soccer Pro 98. Rumble Roses, Contra Shooter at Soldier e No More Heroes 2 também. Oh, No More Heroes 2 é bem legal. Então, ele fez uma trilha sonora pra esses jogos também, além de toda a série Silent Hill. Outra coisa que vale a pena citar aqui, um que vale a pena, é o Castlevania Symphony of Night, né? Que de 97 pro PlayStation 1 também, nossa, ficou muito... Apavora. Sinistro, pacas. Aham. Então, pessoal, vou aproveitar e mudar a temática aqui. Eu vou pegar uma música da série do Resident Evil, que é uma série clássica. Quando se fala Survival Horror, acho que é um dos primeiros jogos na cabeça de todo mundo. É, com certeza. Pra mim é o primeiro. E eu, tipo, quando era pequeno, morria de medo. Não jogava por causa de medo. Daí às vezes eu peguei pra jogar e eu, puta que pariu, eu tinha medo disso. Eu tenho orgulho de falar que eu fechei Resident Evil 1, 2, 3, 4 e Survival. Tá, mas isso não vem ao caso. A música que eu vou pegar vai ser da série Resident Evil 3. Pelo que vocês viram na minha abertura, tipo, já ficou meio claro de quem que é, né? Eu vou pegar o tema do Nemesis. Pô, a música, né? É, que o Nemesis é meu personagem favorito. Tipo, quando você entra na sala, você escuta essa musiquinha, você já, fodeu, ele tá aqui. Você falou do Nemesis, cara, eu lembrei daquela cena que tu acha que o jogo tá acabando, que tá vindo helicóptero. Ah, muito engraçado aquela cena. Puta, cara, me aparece com a bazuca. Aí fala assim, olha só aquele helicóptero bonito. Não, não. Dá uma risada na sua cara antes de atirar ainda, pra ver. Cara, que vilão. Escroto. A série Resident Evil 3, da trilogia do Resident Evil 1, 2 e 3, é a minha última da série, mas o Nemesis apavora, meu favorito. Eu vou pegar a música tema dele, que foi composto por uma dupla, que é Masami Ueda e Saori Maeda. O Masami Ueda, ele é um compositor... É de músicas de videogame. Ele já fez trabalhos para Resident Evil 1, 2, 3 e uma versão orquestra para Devil May Cry 1, entre outros jogos. E Saori Maeda é compositora de games também, mas ela só fez composição para Resident Evil 3 e para Biohazard Sound Chronicle. É bom, então a música é Nemesis Theme e toca aí porque Nemesis apavora. A próxima música minha continua sendo Silent Hill, né? Continuando no temático Silent Hill. É uma música de quando ela toca, como uma boa parte das músicas Silent Hill 1, ela dá um clima mais forte pro jogo. Que, tipo, as músicas instrumentais do jogo são muito pesadas, dão um clima mais forte pro jogo. Assim, você tá naquele ambiente fechado, escuro, que você não sabe o que vai aparecer de repente. Você tá, tipo, aquele puro terror psicológico. Você não faz ideia do que vai aparecer. Pode pular uma coisa na sua frente, qualquer coisa assim. E a música, as músicas do Silent Hill, uma boa parte das fases, sempre tem uma música que é pesada, que você ouve assim, tipo, aumenta o clima do jogo, aumenta a tensão do jogo. E essa música é na parte mais principal do jogo, que é o último chefe, que é a última batalha que você vem, que você vai ter no jogo inteiro. Nossa. Tipo, você vai matar o último chefe. E essa música, ela se chama My Heaven. Ela toca junto durante o jogo. Você tá naquela tensão de matar o último chefe, matar ele, né? Todo fodão, o chefe lá. Você não faz a mínima ideia. O cenário O cenário é tudo de grade, assim, no chão, nas paredes, corrente, tudo. Um monstro foda na tua frente. E começa e toca essa música pesada, assim. Você, porra, você pira pra matar o chefe. Você tem que parar, se concentrar, assim, tentar tocar a bala no chefe pra poder vencer ele. Foda. Então, é a música My Heaven, também composta por Akira Yamaoka, como eu disse. Todas as músicas de Rio foram compostas por ele. Então, toca aí. Então, pessoal, aproveitando já o clima, né, de Silent Hill, agora eu vou pegar e eu vou escolher uma música de Silent Hill. Porém, o Gnu escolheu apenas Silent Hill 1. Eu vou escolher da série Silent Hill 3, porque a música é muito animal. Nossa, essa música, eu escutei ela pela primeira vez no filme de Silent Hill, no encerramento. Só que eu não lembrava dela. Daí, esses dias, eu joguei o Silent Hill 3 e escutei essa música. Meu, pirei demais. O nome da música é You're Not Here. Ela é cantada pela dubladora e também diretora de dublagem, escritora, entre outras coisas. É Mary Elizabeth McLean. Ela é uma dubladora muito famosa nos Estados Unidos. Ela fez a voz de muitos personagens em animes, games, etc. Como ela fez personagens de Digimon, como a Flora Mon, entre outros. Personagens de Ghost in the Shell, Naruto, ela fez a Kurenai e o Orochimaru, a voz. Street Fighter 2, ela fez Dr. Hane, entre outras séries. O jogo, ele se passa, é assim, você tá na pele da personagem principal chamada Ritter, e você está num shopping, só que você tá tendo um pesadelo, que tudo tá tudo queimado, tem palhaços mortos, tipo um parque de diversão tudo destruído, e você cai num buraco, daí você acorda no shopping. Daí quando você sai da loja do shopping, chega um cara a falar com você, daí você não dá atenção pra ele, e sai do shopping, você percebe que o shopping é abandonado, tem monstros nele, daí que vai rolando a história. E, bom, toca aí então, Silent Hill 3, You're Not Here. We'll be right back. É, voltando aqui pro segundo bloco, né? É, vamos falar do BioShock, que por poucos não é considerado como um survival horror, porque tem muita gente que diz que no mundo assusta o jogo, o mundo assusta o cacete. Mas, então, o jogo foi lançado em 2007, BioShock 1, BioShock 2 foi lançado em 2009, só que vamos falar só do BioShock 1 aqui, das músicas dele, que eu... prefiro também. O jogo é FPS, com alguns elementos de RPG, que você pode customizar as suas armas, customizar elementos que você pode... Sim, você pode mandar magias, né? De fogo, eletricidade, controlar as coisas e tudo mais. Tem um mistério por trás do jogo, da história, que fala por que você pode fazer essas coisas. No início do jogo, você é o Jack, protagonista. No name, é só Jack. Tá num avião, você cai desse avião no meio do Atlântico. E acha uma torre estranha, muito estranha. Você desce, você descobre uma cidade no fundo do oceano. Isso em 1960. Você acha aquilo completamente impossível, mas aí você pensa, essa cidade bonitinha e tudo mais, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Que parece melhor que muitas cidades normais. Mas tu descobre que essa cidade não é assim bonitinha, tão legal. E tu já encontra lá, já pega esses poderes pra poder tentar sobreviver às pessoas que estão te atacando. Você não sabe o que tá acontecendo, você consegue se comunicar com um cara chamado Latos no rádio. E parece que as pessoas que estão te atacando, elas são distorcidas, assim, tipo... É, são horrorosas, tem faixa na cara, pulam, fazem umas coisas muito bizarras. E parece que, eu não sei dizer, assim, mas assim, quanto ao jogo, parece que, tipo, a cidade era um lugar pra um experimento, era não sei muito bem, assim, mas falar que uma cena bem marcante, assim, não só essas pessoas, é que você, dentro da cidade, você, tipo, você pode ver o oceano através de vidros, né? Ali você pode escutar a pressão da água, né? Pode. Essa é a pressão da água, o som disso aí é muito, mas muito bom mesmo. O som é bem ambientado e bem voltado pro terror, porque você tá andando, você escuta as pessoas falam coisas randômicas entre elas, caem na porrada entre elas, por que não, né? Aí é uma zona, então você tá andando e você escuta as pessoas gritando e reclamando de qualquer coisa, você fica perdido, sabe? Desesperado, onde é que tá essas pessoas, meu Deus, eu tô cercado, sabe? Dá bem esse ambiente de desespero sozinho e todos são seus inimigos. Tá, mas aí, a primeira música que eu escolhi é Welcome to Rapture. Rapture é a cidade, né? Do BioShock, que é dali onde acontece tudo durante o jogo. Aí, Welcome to Rapture é quando o Andrew Ryan, que é o chefe dessa cidade, o governador, o presidente, ele começa a discursar dentro do submarino, quando você tá indo pra cidade, sobre o que a cidade se trata, qual é as filosofias da cidade. Ele vai discursando, e essa música vai tocando no fundo e ela vai crescendo de um jeito tão absurdo, cara, que chega a dar arrepios, e ele mostra a cidade quando a música chega no auge. Mas então, vamos lá, toca aí. E essa música foi feita aí pelo Gary Shyman. Eu não sei se é Shyman. Ou Shyman, sei lá. Acho que é Shyman, mas... É, S-H... Eu vou colocar ali no, vou colocar no post. Foi feito pelo Gary Schima, que já fez muitas trilhas sonoras de muitos jogos. Fez, não sei se muitos conhecem aí, Destroy All Humans, que você é um alienígena, fica destruindo tudo que você vê pela frente na Terra. E Bioshock, Bioshock 1 e 2. E Dante's Inferno, meu amigo. Que é bem recente, Dante's, né? Dante's Inferno aí, o Front Mission Evolved aí também. É, mas a obra de arte dele mesmo foi Bioshock, né? Que foi indicado em 2007 a simples e pequenos 9 prêmios e só ganhou 7. Só 7, né? Por que não? Eu não quero ganhar tudo, não. Sou humilde. Sou humilde, não vou ganhar tudo. E agora eu escolhi uma música que toca normalmente nos rádios do jogo. Você tá andando naquele desespero, naquele caos, e de repente tá tocando uma musiquinha feliz de 1960 no rádio. Uhum. E você, pô, que musiquinha feliz é essa? Aí você fica lá, vou curtir a musiquinha um pouquinho. Mas a música no rádio não é sinal bom. Por quê? Você chegou num lugar, tem música tocando no rádio? Tinha gente ali. Se chegar num lugar, tem música tocando no rádio, você vai tomar um susto. É fato. Né? Não fique feliz porque tá tocando música no rádio. Fique feliz com a música, mas não porque está tocando. Eu escolhi aqui a música Beyond the Sea, que define bem, assim, a música. Ficava falando sobre a historinha, né, debaixo do oceano e tal. A cidade é debaixo do oceano, então toca ela aí. Ships, the ships that go sailing somewhere beyond the sea. He's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's fun. Agora, começando com Dead Space, pra mim o melhor jogo de Survival Horror, que se você jogar lá pra meia-noite, você se caga total. Não tem, cara. Joguei uma vez Dead Space no Wii, que é até mais leve, não é tão horroroso, cara. Eu me caguei, eu acho, depois de meia hora, não aguentei jogar o jogo. Já tava me cagando. Saiu chorando assim no canto, né? Minha mãe, mamãe! Você só jogou no Wii? Só jogou no Wii? Não, eu joguei no PC também, cara. É só... No PC é 10 vezes mais horror. No Wii eu tentei um pouco pra não ter um ataque cardíaco no meio do jogo. Porra! Você que tem problema no coração, não joga, por favor, esse jogo, cara. Você vai ter um ataque cardíaco e depois não vai culpar eu. Mas o que eu gosto do Dead Space, a trilha sonora dele é muito foda. Te deixa numa tensão assim. Você tá no save point, cara. Toca essa bendita, uma música lá que você... Puta, já vou me foder. fuder já. Tô aqui no save point e já tá vindo zumbi pra cima de mim. Já foi atacado no save point, cara. Já? Eu já tô fui atacado, tava na loja comprando, assim, ah, que tranquilo. Você tá acostumado com aqueles jogos, assim, que você quando sai save point é lugar que você pode fazer o que quiser, demorar. É, cara, daqui a pouco vem aquela raia, daqui a pouco vem aquela raia na minha cabeça, meu Deus! Mas a música que eu escolhi foi a Ivete Gold, Joy, The Bombs and the Maskin. É uma música de tensão. Toda vez que você toca essa bendita música, você vê um ursinho só pra te comer. E não é um ursinho, não, velho. Só pra te comer, só isso, só. Nada mais, só pra te comer inteiro e cuspir os ossos fora, só isso. É uma coisa razoável. Uhum. Não aconselho ninguém a jogar depois de 8 horas da noite. Assim. Cara, se o sol se pôs, tá proibido jogar o jogo. Você acredita que eu joguei esse jogo todo de 10 horas da noite pra cima enquanto eu jogava ele? Nossa. Ah. Só joguei de noite, cara, esse jogo. Gostei muito. É você desse jogando jogo. E pinico do lado. Não, é eu jogando e o cu na mão, cara. Segurando ali, pra não vazar. Tenso, né? Você jogava de luz acesa, né? Óbvio. tá querendo demais da minha pessoa, tá? É verdade, cara. É muito tenso. Aqui, agora eu faço uma promessa pra todo mundo que tá ouvindo. Você vai pegar um PlayStation 3, vai colocar isso na TV de 42, à meia-noite vai apagar todas as luzes e vai jogar esse danado. Duvido que você não vai levar um susto. Um sustinho só. Você vai pular da cadeira umas 50 mil vezes. É, e quando você voltar pra cadeira, vai estar úmida ela. É assim, cara, o negócio de trilha, não sei se é bem trilha, né, mas o efeito de som que eu gostava desse jogo é quando você ia pra gravidade zero e tinha os bichinhos te batendo e você só escutava o seu grito, sabe? O bicho te batia e você... Não, acho que não é gravidade, eu tava... acho que... É, fora, no vácuo. É no vácuo, assim, porque é, você... O vácuo não tem o ar, então você não pode transmitir som, que já que sou uma onda mecânica que precisa de meio material pra você transmitir ela. Que isso, hein? Toma física na cara, mano. Mas, pois bem, pô, eu achava muito maneiro quando o cara ficava lá, tu tá andando, tendo que andar no vácuo, né? Aí, de repente, tinha um bicho lá te batendo e você sabia onde ele era. Você só escutava o seu... sabe? Como se fosse um grito interno seu, que você tava gritando dor ali. Você sua roupa, né? É. Toca aí, I feel good, you're divulging on the my skin. O compositor dessas músicas do Dead Space é Jason Graves. É um grande cara que, pra mim, o cara criou por vários tipos de sonhos, que nem do Star Trek. Esse compositor é um nerd. Não tem como. Cara. Não, quanto trabalho que ele fez, né? Pra várias séries nerds aí. Cara, ele fez todo Star Trek, fez todos os jogos do Transformers, fez a série que eu mais gosto do Wii, do Wireman, Havoc Rabbits, fez o Pac-Man, ah, fez um monte. A próxima música é a da faixa 13ª. Olha, é a Plasma Cutter, Idol of Things. Toca aí, ó. Eu vou falar de um jogo aí, que não é exatamente horror tudo, mas envolve toda aquela temática de você ter que sobreviver meio a caos de zumbis e querendo te devorar e tudo mais, né? Falar de um jogo aí que, com certeza, aí revolucionou a parte de jogabilidade contra zumbis. Falando de Left 4 Dead, né? Left 4 Dead elaborado pela Valve. Fuck yeah! Fuck yeah! Quantas músicas do jogo, cara, eu acho sensacional. O clima que ela passa, todo aquele clima de suspense. Ela, pra cada jogo desse estilo, né, também normalmente segue aquela música de tensão. Mas quando ocorre um fato, você tá jogando lá, matando zumbizinhos fraquinhos, correndo atrás de você, de repente surge um grandalhão. O tanker começa a correr atrás de você e toca uma música muito poderosa. Tanker! Os caras começam a gritar lá, você atirando e correndo, e levando pancada, e levando pedrada gigantesca na cabeça. Tanker é nada mais, nada menos que aquele cara que malha muito na academia, né? É, que tem as canelinhas finas. Canelinha fina no braço gigante. Boa. Pessoa usa bomba, que isso? É. Não. E nesse momento toca essa música perfeita, né? Que é o tema do Tanker, né? Então, toca ela aí pra você ver como que é. Essa música é foda. voltando agora da música aí, perfeita, do Tanker. Perfeita, entre aspas, né? Perfeita, entre aspas, porque bate desespero quando toca ela. Cara, tocou ela, você já tá cagando, cara, do lado, assim, sério. É correndo igual, pra não, trás e mirando alguma coisa. Tocou ela, pode correr, cara, que o cara vai te quebrar. Bom, agora falando do compositor, né, de toda a trilha de Left 4 Dead 1 e 2, né, é o Mike Moraski, né, ele além de fazer música pro Left 4 Dead 1 e 2, ele fez música pro Team Fortress 2, e ele também participou como é um integrante da banda fictícia que tocou em Rock Band, que é o Midnight Riders, né, e também participou aí adicionando músicas no jogo Portal, né, e olha, uma coisa bem engraçada, né, além de compositor, ele também fez trabalhos de efeitos visuais pra dois filmes aí pouco conhecidos, né. Um deles é o Senhor dos Anéis e outro é o Matrix. Além de um excelente compositor, ele é um excelente artista digital aí fazendo efeitos visuais para esses filmes. Pra você ver, né? Qual Matrix que ele fez? Não, a toda a trilogia. Ele também fez uma parte de visual efeito aí, nada a ver com composição, né? Só vale citar mais dois filmes aí que ele também participou, parte de CG pros filmes, que foi da Mulher-Gato em 2004 e Piratas Caribe, né? Que ele também participou ali como artista digital. Bom, Pain, você também tem uma música do Left 4 Dead 1, né? É da Ui, puta que eu pariu. É a música não, mais não. Horrível. A Ui, puta que eu pariu. É a pior parte do Left 4 Dead. Você tá aí andando de boa, daí você começa a escutar o choro dela e essa música com esse tempo. Lembra você? Choro maldito. Foda. Cara, eu tenho uma amiga minha que botou a Witch como despertador do seu lá. Nossa. Eu falo que ela é maluca. Não, mas é maluca, cara. Totalmente. É uma witch. Cara, imagina tu tá dormindo tranquilão, seu sonho, de repente tu escuta o choro da witch no teu sonho, cara. Que desespero, cara. Não. As pessoas podem virar zumbi na hora. Caralho, isso é loucura. Cara, a música é muito foda, te dá medo. Porque você sabe que você vai apanhar muito se você der um tiro na Witch. É, se você incomodar ela, é assim, ó. Ela tá tranquila. Deixa ela chorar. Mas vamos supor que você tá no meio daquela bagunça de zumbi e você acerta um tiro nela. Pode ter certeza absoluta. Fodeu, você vai ficar no chão agonizando até alguém te ajudar. Depois de ficar na merda aí. É. Fica mancando. Ah, então aí já toca o time da Witch. Bem. Aproveitar e já chamar mais uma música aí de Left 4 Dead, mas dessa vez Left 4 Dead 2. Eu vou falar de uma música aí que toca. Sabe quando você tá jogando co-op? Ou quando você tá jogando normal assim, você enfrenta toda aquela horda de zumbis num pântano e você tem que fugir em meio a corpos caindo no chão, tiros e sangue voando pra todo lado. Você tá nesse pântano todo obscuro, né? Uma coisa que vale citar aqui antes, né? Apesar do 2, assim, parecer um pouco mais comedido, né? Com comédia e tudo, né? Ele traz uma trilha sonora também fantástica, né? Um pouquinho mais sarcástica, entre aspas. Mas também traz aquela tensão. Mas essa música, cara, ela é muito legalzinha, assim. Legalzinha não, legalzona, né? Na verdade. Porque ela vai crescendo com aquele clima de tensão. E de repente ela dá um clima alegre. E de repente volta pra tensão de novo, né, cara? É como você estivesse jogando, você começa a fase já com um tanque na sua porta ali tentando esmagar e você mata ele, né? Aí que você vai andando todo feliz, de repente vê a Witch e você sem querer dar um disparo nela. Então toca ela aí, porque ela é muito foda. E pra encerrar, eu de novo falando aqui que nem um desembestado. Como sempre. Como sempre, né? Zabos tá falando que nem um desembestado. Eu vou trazer... Sabe? Acho que com certeza vai trazer mais horror pra vocês todos, né? Que quando eu joguei, eu não pude jogar de luz apagada, cara. Eu tive que... Minha mãe tá do lado pra jogar aqui. Então, né, Gnu? Você também acha esse jogo muito pesado, né, cara? Eu acho que deveria ser proibido pra menores de 21 anos. Uhum. O Pen também, esses dias, falou que não conseguiu jogar sozinho. O irmão dele teve que jogar pra ele numa fase lá, né? O Sr. B também conhece esse jogo? Esse cabuloso jogo, hein? O jogo medonho, esse jogo me dá pesadelos à noite. Cara... Então... Eu fiz a merda de jogar ele à noite, cara. Eu não me arrependo até hoje. Não, cara. Então, né? Agora, a parada de toda essa brincadeira idiota aí. E eu vou falar sobre um joguinho muito feliz. Na verdade, não é nada cabuloso, não. Na verdade, você fica brincando com zumbis e plantas, né? Aproveitando o trocadilho de planta versus zumbis. E eu tô falando desse jogo aí bem legalzinho. Na verdade, não tem nada a ver com Survival Horror. Mas eu tinha que citar ele, que ele é muito engraçado. Ele foi criado aí pela Pop Game, né? Pop Cap Game. Tem uma temática bem legalzinha. A gente até fez... No começo do blog do Menu X, o Pen até fez uma matéria sobre ele, sobre o que seria a ideia dele, né? Que ele é um, na verdade não é Survival Horror, na verdade é um Tower Defense. Você vai jogando lá protegendo sua casa, né? Os zumbis estão que nem no começo do seu cérebro. Por que não, né? Eles adoram comer isso. Fala assim, ah, mas ele parece um joguinho flash, tudo. Tem mais aquela característica de joguinho babaquinha. Nada a ver, cara. O jogo é muito bom. Tem vários tipos de opções de jogabilidade, né? Você tem como jogar ele em formato de puzzle ou de survivor mesmo. Olha, quer dizer que não foge dessa ideia. Toda aquela temática de você se defender usando plantas, né? Plantas com várias habilidades. E a música que eu vou falar aqui hoje é a música que toca aí nos créditos quando você encerra ou quando você abre o menu e vai em créditos, você pode escutar ela. Feita aí pela Laura Shigihara. É a música de encerramento ou nos créditos mesmo. Ela se chama Zombies in Your Law. Então, toca aí. Então, né, voltando nessa música aí pra encerrar o cast, né? Pode ver que a gente deixou de falar vários jogos aí. O senhor B tava comentando comigo agora há pouco, né? Esquecemos de falar de Fear, né, senhor B? Cara, é muito tenso esse jogo. Eu joguei esse jogo na Lan House a primeira vez, cara. Eu pulei e dei um berro na Lan House. Uma apagação de mico gigante. Bom, você pode ver que a gente não falou de outros jogos. A gente falou de Fear agora. A gente tem outros jogos aí que vale a pena citar. Mas como o cast tinha que dar 13 músicas, a gente falou dos que a princípio marcou mais a gente, né? Eu, como não jogo tanto, escolhi provavelmente jogo de FPS, que é a minha paixão. Bom, encerrando, né? Obrigado, senhor B, pela participação ilustre aí. É, qualquer coisa estamos aí, cara. O Skype vagabundeando, tô sempre eu lá. Obrigado, Ridan. Valeu, pessoal. Apesar de que a ordem ficou estranha, né? Pode criticar aí com comentário, com e-mails, né? Mas era só pra seguir a ordem dos jogos. Eu queria que a minha música ficasse pro final, mas tudo bem. Não, eu toco ela no final, pode deixar. Eu vou repetir ela aqui pra você. Só pra você, cara. Beleza? Obrigado, Gnu, pela sua participação aí. Valeu aí pela participação. Nossa. E o Pen, né? Todo quieto aí. Ah, valeu pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E até a próxima. Então, também agradeço a participação de todos e a presença de vocês ouvindo até aqui. Lembrando que qualquer erro, furo ou Hadouken na cara, né, pra nós, através de e-mails e comentários. E é isso aí, até mais! Ei, sabe que seria massa a gente pegar uma música num cast e cantar ela? Nem podendo. Nem podendo. Caraca. Eu buguei? Bugou. Você falou, nem podendo, dendo. Caralho, metade da vida com uma calça. Rida. Quê? Eu ordeno que você pause esse jogo agora. Você vai começar a gravar? Vai. Só deixa eu matar. Não. Pausa. Não. Peraí, eu vou matar ele. Tira a mão. No primeiro jogo... Tem um livro chamado Boss Memory, tá? Puta, Boss. Boss Memory. Tá. Lagno. Lagno, usa o seu ataque social. Ataque social. Ah, e a palavra do italiano. Ah! É porque, sei lá. Toma! Esse ai foi meio gay, acho. Totalmente. Ai. Ai. Tá gravando já, cara? Tá, faz tempo. Acho que você tem que estar gravado, cara. Não, tá, faz tempo. Isso foi muito gay, cara, mas é que eu derrubei o Play 2, cara, fiquei desesperado agora. Caraca. Ai. Nossa. Agora eu tenho que...